Rádio Clube de Goiânia, faltam 2 minutos para as 3 horas. Nós ouvimos Luan Ivaneta, versão de Carlos Cola, 4 semanas de amor. Roupa nova, composição de Nando e Ricardo, a força do amor. O telefone você já sabe, é 2237999, está à sua disposição. Ligue, peça a sua música preferida. Nós teremos muito prazer em atender o seu pedido musical. O sucesso que você gosta toca aqui na 730. Mais 2 sucessos chegando com César e Paulinho. Para o meu amigo José Pires Castro do Centro, bom dia, um abraço para você. Alô, Sandro do Jardim Planalto, a sua música está chegando.